vem camucamba, mapimba. Que dança com o pai a luar. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Olha no tomba, mucamba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Pois que tumba, que zumba, calunga, zumba. Vem cá, mucamba, macumba. Que dança com o pai a luar. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Olha, não toma mucamba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. O que zumba, que tumba, calunga, zumba. Vem cá, mucamba, macumba. Que dança com o pai a luar. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Olha, não tomba, mucamba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Vem cá, mucamba, macumba. Que zumba, que tumba, calunga, zumba.